Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. O Musicália é aquele programa que vai para o ar sempre de terça à sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. O objetivo do nosso programa é trazer música diversa, mas esta semana estamos centrados nos ABBA. É verdade, esta semana estamos ligados aos ABBA. E nestes 5 dias que vão correndo, desde segunda-feira até à próxima sexta, nós vamos trazer até si vários momentos alusivos aos ABBA. Já aqui trouxemos um concerto, já aqui falamos de música, do estado atual da música, já trouxemos aqui no Musicália músicas que os ABBA cantaram noutras línguas que não o inglês, e também... não vamos ficar por aqui. Amanhã vamos trazer o Compact Disc, que é um CD de tributo aos ABBA. Vamos também trazer na sexta-feira o Quadras da Música e o Top 3 dedicados também aos ABBA. E vamos trazer de igual modo dois sets dos ABBA na sexta-feira no Hits Megamix. Ou seja, sexta-feira é o grande dia alusivo aos ABBA. Hoje trago-lhe a história do grupo que surgiu em 1970, ao contrário daquilo que muito se diz que surgiu em 1972. Na verdade, é que a formação foi acreditada apenas nesse ano, mas Björn e Benny já haviam convidado as suas namoradas e futuramente esposas, Aneta Furtskog e Frida Ringstad, aliás, eles já os haviam convidado para gravarem então com eles o álbum Wicca Felicidade, um disco que foi então gravado em 1970. Vamos escutar essa música, Wicca, mas deixe-me só antes dizer-lhe que para os ABBA chegarem ao primeiro lugar foram precisas três participações. A primeira ainda com Björn e Benny a escreverem a letra para Lena Anderson interpretar em 1971. Björn e Benny ficaram em terceiro lugar. Em 1973, já como ABBA, mas ainda com a designação de Björn, Benny, Aneta e Frida, o grupo ficava em terceiro lugar outra vez no ano de 1973 com Ring Ring, que curiosamente fez muito sucesso e chegou mesmo até ao 17º lugar no top sueco. Na altura foi motivo suficiente para se acreditar que eles podiam chegar muito longe. Assim foi em 1974. Com Waterloo foi o grande sucesso dos ABBA, que então se lançaram no mundo da música à escala planetária com este sucesso. Waterloo foi o primeiro single a chegar ao primeiro lugar no top sueco e também no Reino Unido. Creio que terá mesmo chegado a primeiro lugar. É curioso, porque os Estados Unidos oferecem sempre muita resistência e aos ABBA não foi exceção. Os ABBA eram conhecidos, mesmo na Austrália, eram muito conhecidos em toda a Europa, mas nos Estados Unidos não eram assim muito acreditados, não. Agora os Estados Unidos são mais abertos à música que chega do exterior, mas na altura não era bem assim. Ainda por cima, os suecos não estavam muito habituados a estas andanças, quer dizer... Só mais tarde os Roxette, mas na altura os Roxette ainda não existiam, não é? Os Roxette só surgiram em 84, já não pós-ABBA. Portanto, da Suécia não havia assim ninguém, muito raros foram aqueles que saíram pela Europa fora. Os ABBA foram sem dúvida os primeiros, ou pelo menos os que chegaram mais longe. E agora sim, vamos então à música. São três aquelas que tenho para lhe exibir, precisamente as que lhe falei. Wicca, Ring Ring e Waterloo, de 1970, 1973 e 1974, precisamente. Varje kväll när allt är tyst och barnen sent om sidor sover, kommer du till mig. Och det drar sig emot midnatt och nu så har vi tid att få rå om varann en stund. Att bara trycka din hand, den mycket kära, det kallar jag för lycka. Att känna att jag har dig nära. Det är vad lycka är för mig. Ligga så och lyssna till det ljud som bara hörs om natten med din hand i min. Ja, det menar jag är lycka. Man har någon som man får tycka riktigt mycket om, som vi. Att riktigt känna en vän, det är en gåva. Att känna pulsar bränna, att först få älska, sen få sova. Det är vad lycka är för mig. Att riktigt känna en vän, det är en gåva. Att känna pulsar bränna, att först få älska, sen få sova. Det är vad lycka är för mig. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Seems like nothing's going right. Won't you tell me? sucessos atrás de sucessos que acompanharam os ABBA na Suécia, mas também por toda a Europa e na Austrália, onde muitas vezes foram solicitadas ou foi solicitada a sua presença. Os ABBA não eram um grupo de tocar ao vivo, era mais um grupo de estúdio, mas ainda assim tiveram alguns concertos, grandes turnés que acabaram por lhes render muito dinheiro. O primeiro casal separou-se todavia. Em 1978-1980 separou-se o segundo. Björn e Benny continuaram à frente dos destinos dos ABBA. Mas Anita e Frida abandonaram definitivamente o projeto. O álbum The Visitors ainda foi lançado em 1981. E um outro deveria ser lançado em 1982, mas já não chegou a ser. Em vez disso, os ABBA lançaram um duplo CD, ou melhor, um duplo LP, contendo então os maiores sucessos dos ABBA, e apenas constariam dois inéditos. Só que desses dois inéditos, apenas um foi lançado. À medida que o tempo passava, os ABBA continuavam populares, embora menos, mas o seu amadurecimento musical, esse era extremamente notório. Voulez-vous foi o primeiro grande sucesso dos Estados Unidos. One of Us foi o último sucesso dos ABBA no mundo. Passaram-se, desde que os ABBA findaram, 28 anos. E ainda assim, os ABBA vendem, em média, 3 milhões de discos por ano. Vamos ouvir Voulez-vous e One of Us, do álbum Voulez-vous e do álbum The Visitors. We'll be right back. Os ABBA acabaram e todos continuaram no mundo da música. Só Björn e Benny são casados. Anetta casou-se em 1990 com um cirurgião sueco, mas a união só durou 2 anos. Em 1992 separaram-se, precisamente o ano em que Frida voltava a casar-se. Casou com o príncipe suíço. E, aliás, é na Suíça que vive atualmente. Mas seu marido faleceu no ano de 1999, vítima de cancro. Björn e Benny mantêm os seus casamentos desde os inícios dos anos 80. E, inclusive, já deixaram descendências. Todos continuaram no mundo da música. Björn e Benny, inclusive, trabalham no festival Mamma Mia, na Suécia. Também na Suécia, a Anetta Furtzkog vai gravando os seus discos. Frida gravou 3, na Suíça. Aos ABBA, ao antes, ao durante e ao depois, thank you for the music. Obrigado pela música. Até amanhã. I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. I wanna see